sei lá. Se eu vou de crocodilo da Lacoste, ou vou de pássaro da Armani, na Louis V levo uma loja. Deu meia noite, a quadrilha já se prepara pra ir pro jet. Qual bebida cê quer tomar? Pode passar no Visa Black. Se ela olha no meu olho, eu sei que tá na hora. Já ficou doido e quer sentar? Entra no carro, vamos embora. Chego lá, ela tira a roupa, eu já vejo a cama esquentar. Você já sabe o que acontece, eu não preciso falar. Sentar no meu colo e já vem rebolando. Linda, desse jeito eu não tô aguentando. Vem cá, então sobe, desce, enlouquece. Fiquei hipnotizado vendo ela dançar. Sentar no meu colo e já vem rebolando. Linda, desse jeito eu não tô aguentando. Vem cá, então sobe, desce, enlouquece. Fiquei hipnotizado vendo ela dançar. Aquele babu que tem a função de deixa o clima mais solto. Do jeito pra casa e na minha cama de calcinha azul. Que fica à vontade pra conhecer o meu submundo. Armani, Lacoste, Black Pen, Red na minha luz. Esportivo do vidro, fumei passando na sua rua. Pode saber que é um only com duas mina dando. Sentar no meu colo e já vem rebolando. Linda, desse jeito eu não tô aguentando. Vem cá, então sobe, desce, enlouquece. Fiquei hipnotizado vendo ela dançar. Sentar no meu colo e já vem rebolando. Linda, desse jeito eu não tô aguentando. Vem cá, então sobe, desce, enlouquece. Fiquei hipnotizado vendo ela dançar. Sei que adora quando desce. Tapa porque isso me aquece. Yes, eu faço essa wave. Muito cash na bag da Fendi. Se eu quiser posso te deixar crazy. Se eu quiser posso ser sua baby. Ele pira no trip, Bitch falsa, sei que ela é minha fã. Eu tô cansada desses man. Esse é um duva fã no Jordan. Esse boy ele é meu fã. Sentar. Ela pede, mexe, desce, dropa nessa bala love. Bala love, bala love, bala love, bala love. Bala nos balas, mano, eu sou groove. Se pedir mais bala, eu vou te levar no candy shop. Quer lamber meu lollipop? Senta em pulpa, pit stop. Sua bunda faz hipnose. Eu levo até o candy shop. Vou lamber seu lollipop. Sem tempo pra pit stop. Minha bunda faz hipnose. Se o alfa fazendo grana gira como um hand spinner. Lembrou que essa madame tá show me drug dealer. Não, se eu fosse seu filho tava devendo até os flow. Escolhi vicia vocês fazendo som bom. Como Kennedy, também quero meu fim. Mas me atingi, na. Quando tá em cima do meu colo remexe o bunda. Ai, ai, ai, que calor, que pressão. Sentar no meu colo e já vem rebolando. Linda, desse jeito eu não tô aguentando. Vem cá, então sobe, desce, enlouquece. Fiquei hipnotizado vendo ela dançar. Sentar no meu colo e já vem rebolando. Linda, desse jeito eu não tô aguentando. Vem cá, então sobe, desce, enlouquece. Fiquei hipnotizado vendo ela dançar.